240, chama agora o controle Salvador em 199.35, senhor Bom Golfo. 1935, obrigado, tem um excelente trabalho. Bom Golfo, meu Juliette Alfa, papá. Observe o bag da Gol, estando suspeito agora no portão 5. Após quando com segurança autorizada ingresso na Taxway Juliette, contornando o pátio principal, reporte quando na Taxway Lima, para ingresso na Taxway Mike, o Papo Romeu Juliette Alfa, papá. 604. Pronto para cópia, senhor. Tá pronto, tá cópia. 47. Objeto 6747, Salvador para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo autorizado 340, Upper Whisky 50. Decolando a pista no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 199.35, transponder 5166, o objeto 6747. Autorizado para Guarulhos, 340, decolando a cabeceira 10 com curva direita, no perfil da Bahia, o dinheiro pelo uísque 50, 1935, controle 5166, o transporte. 5166, cotagimento correto, 6747, aguarde para ingresso, pistão no zero, senhor. Aguarde, senhor. São 3152, vento de 030 graus, 05 nós, 10 no 4 GNH, autorizado decolar, pistão no zero, são 3152. Pistão no 3152. Senhor, após o mesmo acabar o... Agora está autorizado, está na frente do banho da luz, senhor. Ali matei pistão 0747, muito obrigado. Tá, 3152, do comando de Salvador aos 42. Chama agora o controle em 199.35, senhor, tem um bom voo. 0935, 3152, grato, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, são 3152. São 3152, contato radar na decolagem, sul para nível 330 na saída Pucca, transição Aracaju. 330 Pucca Aracaju, para 3152. 4 horas e 17, atendendo Florida. Obrigado, senhor, confirme 022 a bordo. Afirmativo 022. Obrigado, senhor autorizado, Juliette Alfa, pontos para pista no 0, no 0, no 4, QNH, chame pronto para decolagem, pontos para pista no 0, gol no 889. Gente, Juliette Alfa, pode dar uma ponte para pronto, gol no 889. Alfa, tango 72. Gente, agora monitorando o que quer, não avista. Tanto já foi parado. Obrigado, 604. Autorizado decolar pistão 0, vento de 030 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, 6747. Juliette Alfa Papa, autorizado ingresso na Mike, após Quebec, reporte para cruzamento da pista 1735, Papa. Então, mantenha presente pro limitado pela Maxila Radial 260 de Salvador. Mantendo a PRO, limite radial 260 de Salvador, 35595. 35595, a velocidade de cada? Reduzindo para 200 mais. Rato, 35595, reduza para 200 mais. 5595. Captura o localizador 4006. Azul 4006, completa final do procedimento de execução GLAT, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 118, obrigado. Passando 4500 para 3000, tá 3178, está autorizado a RNAV já? 3178, autorizado a final do procedimento RNAV, desça para 2500 pés, reporte passando seu rabito 366, permanece só tendo trono 0 no 4. Reportará o 366, desça 2500, 3178. 1889, 20 em quantos pés? 1889. Torre, Boa Azul 4006. Boa Azul 4006, tráfego avistado, Canigal no 014, continua a aproximação, repórter trem embaixo travado avistando. Machado travado, está avistando, ciente dos 90 primeiros metros interditados. Ciente 90 metros interditados da pista no 0, senhor, pista no 0 molhada, confirme, trem embaixo travado. Baixo travado, os primeiros 90 metros, possível? Afirma, primeiros 90 metros interditados. Tem ponto autorizado, pista no 0, vento 030 graus, 04 nós, o Azul 4006. 25.45 muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Patrulha, objeto 6747. Segundos cantos, compa. Sul para nível 340 na saída da El Transondilé. Ok, da El Gené 340, é o 47. Interrupter 084, go ahead. Passero is for ready in 10 minutes. Have you our flight plan route to Madrid? Negative, sir. What time is your flight plan to Madrid? Flight plan Madrid 0125. 0125. I may have your flight plan in about 10 minutes, sir. Thank you, 10 minutes. Obrigado. Trip 5515, completa redução 1709. Reduzindo 1709. 5555 tráfego 11, 10 horas, meia dúzia de milhas, prosseguindo para a aproximação final, R2, 321. 7555. Afirmativo, boa noite, 889. 889, visual com Embraer da Azul na final pistão 0. Afirmativo, boa noite, 889. Boa noite, 89, após a passagem do primeiro tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, agilizando manobras, preparando-se para a decolagem, então logo autorizado, gol 1889. Gente, gol 1889. Alterna 125, decimal 4. 365254, 3152. Qual o nível para Fortaleza? Gente, o ótimo da nação, papá, número 2 para cópia. Vitor 366, 3178. 3178, completa final do procedimento RNAVE, chama agora a torre 118, decimal 612. 186, obrigado, até daqui a pouco. Trip 5515, desça para 2 mil pés. Aguarda o vetor final para o localizador. Sente, aguarda o vetor, descida 2 mil pés, trip 5515. Localizador, agora esquerda, proa 080, repórter estabilizado. Autorizado a final do procedimento ILS X-Way São Blanco. Para o localizador, esquerda 080, repórterei estabilizado para final ILS TRIP 5555. Santos 178, continua a aproximação, agora autorização de pouso, senhor. Moeda. Azul 4006 no Solos 49, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Índia, portão 02, nesta frequência 4006 do Azul. Alfa, posição 02, é o 4006. 4006, reporte pista livre, senhor. Pista agora liberada, gol 189, autorizado decolar pista no 0, vento de 020 grão 04 nós. Ajuste no 014, o gol no 89. Gente, é declarado gol no 889. Objeto 6747, passando nível 120, chama agora o centro Recife. 126, decimal 4, alterna 128, decimal 8. 264, 288, agora aí. Boa. Thank you. Afirma para o Azul 4006, posição 02. Afirma, senhor, portão 02. Portão 02, 4006. 31 no 78, tráfego listado, Kenegal no 0 no 4, check 3, senhor. Machado travado. 31 no 78, tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 340 graus, 01 no 9, Kenegal no 0 no 4, pista no 0 molhada, cabeceira deslocada em 90 metros, com 31 no 78. Informativo ciente, autorizado pouso no 0, deslocado 90 metros, 31 no 78. Voo no 889, decolado ao 50. Chama agora o controle em 1 no 9, decimal 35, senhor. Bom voo. Obrigado, boa noite, senhor. Voador, boa noite. O gol 1889 está na Dael, cruza 1800 metros. Gol 1889, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Dael, transição Blaze. Dael Blaze para 360. 355 segundo 5 estabilizado, tem 1-0 à vista. 355 segundo 5, completa o procedimento LS que foi São Glide, reduza para a velocidade da aproximação. Tráfico precede agora 5.5 milhas, acima agora por 1-1-8 acima meia dúzia, um bom pouso. Gente, o 355 segundo 5 com a torre 108.6, obrigado, boa noite, até a próxima. Está confirmando a saída para o 074? Eu não tenho ser ouvido ainda, senhor, aguarde. Ok. Diretor, por favor, autorizado, tá? Você pode estar ingresso com sucesso. Torre Salvador, boa noite, 355-5. Boa noite, 355-5, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, pistão no 0 molhada, cabeceira deslocada 90 metros, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização, 355-5. Vente, 355-5. Baixo travado. 5555, pouso autorizado, pistão 0, vento de 0.20 graus, 0.4 nós. 7, livre pouso, 3P5555. Salvador 3305. 3305, aguarde para a copa, senhor. Pronto para o posicionamento. Mais 5 minutos. Torre 355-5, está deslocada a cabeceira, 90 metros. Afirma, deslocado 90 metros, pistão no 0 molhada, senhor. Pouso autorizado, pistão no 0. 355-5. Thank you. 1889, passando nível no 30, chama agora o centro Recife. 126, decimal 4, alterna 128, decimal 8. 1264 e 1248. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom voo, alterna 1288. Muito obrigado, pois é. Lembrando a direita, prossegue na Alfa antes da Juliette. Chama o solo 29. Negativo, senhor, nessa frequência, reporte antes da Juliette para ingresso. Juliette reporta nessa frequência, 5-5-5. Juliette Alfa Papá, pronto para cópia. Papá Romeu, Juliette Alfa Papá, Salvador, Pratinha, Bravo, Foxtrot, Zulu, nível autorizado 410, Viápolis, Zulu 19. Decolando a pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 119, decimal 35. Aciona 5174, Juliette Alfa Papá. Inteligível a transmissão. Frente até a remota, atenta ao sinalizador, ingresso à parte principal, 5-5-5, boa noite. Papo meu, Juliette Alfa Papá, decolado ao 5-8, acione 5-1-7-4, chama agora o controle em 1-9, decimal 3-5, papá, bom voo. Obrigado, papá. Após a passagem do aeronave da Trip à retaguarda, autorizado o pushback, senhor. Pronto para cópia. Santos, escuta, autorizado o pushback após a passagem do ATR da Trip. 3305, Salvador, para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, nível de voo 330, autorizado a Truist 58. Decolagem da missão no zero, com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35. Responder 5-1-7-3-3-3-0-5. 3-3-3-0-5, autorizado Recife 330, Aperuíce 58, missão no zero. Curva à esquerda, após a decolagem, Fuca Aracaju, controle 119-3-5. Transponder 5-1-7-3, está iniciando o pushback. Informa forte, chiado e assumiu na sua frequência. Obrigado, senhor, vamos agora. Ainda tem é como se fosse uma microfonia bem forte. Autorização do gol no 074, por gentileza. Em mais um minuto, senhor. O tráfego de queda, tchau, papá. Alô, Juliette Alfa Papá. O limite dessa proa será o cruzar o nível 090. Ao cruzar o nível 090, é autorizado voar direto ao gol. Just a minute, senhor. Alfa, Alfa, Lima, Bravo, Oscar. Ah, ok, Alfa, ok. Então vai cruzar agora o 90. Alfa atendeu 90, direto Alfa, Juliette, Alfa, papá. Papá. Request play level, inicially 350, Europa Zero Sport. Total 9907, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray Sunglide. Após pelo de separa 3 UPS, permanece o altímetro 1014. Reporte estabilizado no curso do localizador. Gente, após pelo 2000 pés com 1014, livre LS, recusaria estabilizado, total 9907. 3305, 1 recebe a transmissão, senhor. Agora 5-4. Gente, que eu mesmo daqui para o nosso senhor, tem livre por estranho time táxi. Gente, 3305. 1074, pronto para cópia. Positivo, né, escuta? 1074, Salvador para Sierra Bravo, Golfo Mil, nível de voo 400 autorizado, Aperwisky 58. Decolada pistão no zero, comprova à direita, saída Goli, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, aciona 5176, voo 1074. Ok, 5176, 1935, Goli Gonza, 10, primeira curva direita, 400, uniforme 58, Guarulhos. O 074 na posição 1 para pushback acionamento. Ciente, está pronto agora, senhor? Negativo. Autorizado para o estacionamento do 074, chame táxi, protegimento correto, senhor. Ok, está iniciando o chamada. Cife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, Golfo. BB 85, 2545, let's go, papá, obrigado. Copiando 0343, Natal, confirme 021 no bordo, senhor. 021. Copiado 03305, táxi aprovado via Fátima Juliette Alfa, 10 no 4, QNH. Chame pronto para decolagem, ponto espera, pistão 03305. Sente autorizado via Juliette Alfa, ponto perdão no 0, vai chamar pronto, 10 no 4, ajude. Salvador, 3305, próximo, ponto de perdão 0, pronto. Estabilizando localizador visual, total 9907. 9907, completa final do procedimento LS Exceição Glide, torre agora 118 decimal, meia dúzia e bom posto. 18.6, obrigado, daqui a pouco, total 9907. Para o táxi com 1074. Nós estamos com 44 a bordo, alternando com 3 horas 56, alterna Galeão. Copiado, senhor, autorizado, Indy Alpha, pontos para a pista no 0, no 0, no 4, QNH. Chame pronto para o decolagem, pontos para a pista no 0, vão no 0, 74. 74, chama lá. Corrige Salvador, boa noite, total 9907, estabilizador, localizador. Total 9907, tráfego avistado no 014 QNH. Continua a aproximação, reporte trem baixo, travado avistado. Reportarei, total. Tá 3305, decolado aos 06. Chame agora o controle 199, decimal 35, senhor, bom voo. 935, boa. Air Europa 084, call me ready for push and start and stand by for copy, Air Europa 084. Dan 3305, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível 330 na saída, Puca Transição Aracaju. Puca Aracaju, Dan 3305. 0 metros, pista no 0 molhada, total 9907. Ciente das condições da pista, 050 com 02, o vento livre, pouso não na 0, total 9907. Guardando, obrigado. Ciente no 074, visual com Boeing da Total na final pista no 0, senhor. Afirma ativo com Super 200. Gol 1074 após a passagem do tráfego que pousa, tem autorizado alinhar e manter pista no 0 no 074. 74, após a passagem do Total, alinha e mantém. Você tem condições de voar direto à posição Romeo Fox 018? Estimativo, Romeo Fox 008. Boa noite. Estou autorizado a estar presente direto ao Romeo Fox 018. Ok, o Romeo Fox 018. Muito obrigado a ambos. Total 9907 no solo aos 09, libera pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa e Kilo, por na Pátio 3, senhor, nesta frequência total 9907. Ciente, Kilo, Pátio de carga, mantendo a sua escuta, total 9907. Aliado e pronto, gol 074. Gol no 074, autorizado a decolar, pistão no 0, vento variável com 2.